Olá, sejam bem-vindos a mais um programa Portugal Musical. Eu sou o Leandro Amador e vou estar aqui durante aproximadamente 60 minutos e levar até si muita e boa música portuguesa. Então vamos abrir este programa de uma forma alegre e bem disposta e com uma grande recordação de um senhor que na altura foi muito conhecido. Estou-me a referir ao Tino de Rãs, a música Pão, Pão, Pão. Quem é que não se lembra? E pão com manteiga é muito bom, mas com fiambre ainda melhor. Depois então vamos recordar o penúltimo sucesso do João Claro, o canalizador e a ferramenta. Uma voz conhecida do distrito de Aveiro. Depois vamos ficar com o Johnny Abreu, Por Causa Daquele Beijo. São estas as três músicas que vão abrir o programa de hoje, Portugal Musical. Já sabem, todas as semanas aqui nesta sua rádio, neste mesmo horário. Então, vamos ao Pão, Pão, Pão. I'm Tim Kostenman, Rewind Selecta, let's play it. Confia-me ainda.

causa daquele beijo meu coração sonhou. Ao sentir teu sabor a minha vida mudou. Por causa daquele beijo meu coração sonhou. Encontrei meu amor e a vida mudou. Por causa daquele beijo meu coração sonhou. Ao sentir teu sabor a minha vida mudou. Por causa daquele beijo meu coração sonhou. Encontrei meu amor e a vida mudou. Por causa daquele beijo meu coração sonhou. Ao sentir teu sabor a minha vida mudou. Por causa daquele beijo meu coração sonhou. Encontrei meu amor e a vida mudou. E então vamos continuar com este bom ritmo e vamos agora ouvir o mais recente trabalho do Kim Barreiros com a música Dar ao Apito. É a música número 1 do álbum que corresponde ao ano 2012, na qual contém o mesmo nome do que esta música. Depois vamos ficar com o Rui Fontelas e Salta Aí. Eu espero que você salte, você esteja animado aqui com a boa música que eu levo até a sua casa. E por não, você também enviar um e-mail para amador.leandro@gmail.com. Repito, amador.leandro@gmail.com. Mandar um e-mail a dizer de onde nos ouve, se gosta do programa e como gostaria que o programa fosse feito. Mas já sabe, tudo em música portuguesa. E também lanço o desafio assim, fazer uma seleção musical de 13, 14 músicas. Mandarmos nomes dos artistas e da música que gostaria de ouvir aqui. E por que não eu tentar fazer o programa elaborado por si. É um desafio. Fico à espera da vossa contribuição, do vosso contributo. E manda um e-mail então para amador.leandro@gmail.com. Então agora vamos dar ao apito com o Kim Barreiros e depois saltar aí com o Rui Fontelas. É assim que nós prosseguimos com o nosso programa Portugal Musical, deste lado é Leandro Amador. Sempre a apitar. Eu já lhe tinha dito que para andar no comboio tinha que dar ao apito. Oh, oh, oh, o comboio vai andar. Oh, oh, oh, e vai sempre apitar. Oh, oh, oh, eu já lhe tinha dito que para andar no comboio tinha que dar ao apito. Viver numa ilusão é ter um vazio que nos enche até ao fim da escuridão. Eu sei que sonhar em vão é mais cruel do que a dor. É como o fogo que consome o próprio amor. Assim, queimando as cinzas de um sonho bom que ficou para trás. Há quanto tempo eu espero? Há quanto tempo eu estou aqui? Há quanto tempo eu choro? Há quanto tempo não sei de ti? Há quanto tempo eu grito? Mesmo que a razão seja mais do que sempre foi pra mim. Eu sei que o futuro está presente longe demais. Continuar a procurar não adianta mais. Assim, prefiro que o tempo encontre alguém, alguém por mim. Há quanto tempo eu espero? Há quanto tempo eu estou aqui? Há quanto tempo eu choro? Eu grito, há quanto tempo eu penso em ti, há quanto tempo eu espero, há quanto tempo eu estou aqui, há quanto tempo eu choro, há quanto tempo não sei de ti, há quanto tempo eu grito. Então ficamos também com Adelaide Ferreira, Há Quanto Tempo. Foi a música que nós acabamos de ouvir e que entrou logo após aquele bloco que eu tinha anunciado do Kim Barreiros e do... Rui Fontelas. Agora então vamos dar um pulinho até ao Algarve e vamos ficar com a voz do Ricardo Martins com a música... O Teu Peito é o Meu Lugar. Uma música que especialmente eu gosto. E se eu gosto, também penso que você gosta e por isso vai inteiramente para vocês que estão aí desse lado. Depois vamos ficar com a Rita Guerra e Beto, que este já partiu muito cedo, ainda tinha muito para dar à música. A música Brincando com o Fogo. Depois vamos ficar com Jorge Fernando com a música Chuva. Chuva que por vezes não é desejada. Nesta altura já era bom que ela tivesse deixado um pouco nós aqui pela terra em paz. Porque estamos a entrar na época balnear, no tempo em que ela já deveria ser escassa. Mas ainda teima em cair porque o inverno foi muito longo, ou seja, muito seco, e ela não veio, por isso ela tinha que vir, e veio na época errada. Mas agora então vamos à música, ao Ricardo Martins, Rita Guerra, e depois ao Jorge Fernando. Então, espero que você goste de estar aí, na nossa companhia. Música. andarilho perdido por esses caminhos que a vida traçou. Barco sem porto seguro que um dia sem rumo quase naufragou. Fui a esperança perdida que embala a tristeza nos braços da dor. Fui o deserto sem vida onde um dia o destino plantou uma flor. Em teu amor encontrei aquele paraíso a que chamamos céu. Esse lugar tão profundo, tão longe do mundo e tão perto de Deus. Conjugação mais perfeita de todas as formas que há no verbo amar. Sabes, aqui em teu peito é o meu lugar. Realidade que nem o mais lindo dos sonhos consegue vencer. Anjo de luz que por doce milagre em meu peito veio adormecer. Minha verdade, sentido da vida que a teu lado celebrarei. Supremo bem que me encanta e que a cada instante eu mais amarei. Em teu amor encontrei aquele paraíso a que chamamos céu. Esse lugar tão profundo, tão longe do mundo e tão perto de Deus. Conjugação mais perfeita de todas as formas que há no verbo amar. Sabes, aqui em teu peito é o meu lugar. A que chamamos céu. Esse lugar tão profundo, tão longe do mundo e tão perto de Deus. Conjugação mais perfeita de todas as formas que há no verbo amar. Sabes, aqui em teu peito é o meu lugar. Chega quando quer e não quer saber, nem do mal que fez ou que vai. coisas vulgares que há na vida não deixam saudade. Só as lembranças que doem o fazem sorrir. Há gente que fica na história da história da gente, e outras de quem nem o nome lembramos ouvir. São emoções que dão vida à saudade que traz. Aquelas que tive contigo e acabei por perder. Há dias que marcam a alma e a vida da gente, e aquele em que tu me deixaste não posso esquecer. A chuva molhava-me o rosto, gelado e cansado. As ruas que a cidade tinha já eu percorrera. Ai, meu choro de moço perdido gritava à cidade que o fogo do amor sob a chuva há instantes morrera. A chuva ouviu e calou meu segredo à cidade. E eis que ela bate no vidro, trazendo a saudade. As ruas que a cidade tinha já eu percorrera. Ai, meu choro de moço perdido gritava à cidade que o fogo do amor sob a chuva há instantes morrera. Meu segredo à cidade, e eis que ela bate no vidro, trazendo a saudade. E eis que ela bate no vidro, trazendo a saudade. Continuando assim neste tom calmo e sereno, depois da chuva, vamos ficar com Rogério Charras com música A Chave. Depois ficamos com Sebastião Antunes, Sabes e Eu Também. Este Sebastião Antunes é o vocalista do grupo musical Quadrilha, para que vocês fiquem mais dentro de quem é esta voz que vai cantar esta maravilhosa música, na qual eu gosto muito desta sonoridade que ele dá a este, este tema musical dele. Também gosto muito da música que agora está-me a fugir o tema que está intitulado no álbum 4 Luas, que é a música de momento. Não me está a ocorrer o tema, mas está mesmo de baixa língua. Não vou estar aqui a tremer mais, porque quando mais a gente a teima, menos sai. Então vamos à chave do Rogério Charras e depois ao Sebastião Antunes. Esse olhar perdido não me revolta, ser um sol escondido. Não vás atrás do que às vezes digo. Faço de tudo para ficar contigo. Por puro acaso, verdade ou destino, ou qualquer poder divino, encontrei enfim a chave que abria o amanhã. Traz-me de volta esse olhar perdido. Não me revolta ser um sol escondido. Não vás atrás do que às vezes digo. Faço de tudo para ficar contigo. Renasce a luz na noite sombria, é a manhã que se anuncia, e era em ti que estava a chave que abria o amanhã. Traz-me de volta esse olhar perdido. Não me revolta ser um sol escondido. Não vás atrás do que às vezes digo. Faço de tudo para ficar contigo. Contigo. Um café, mas desta vez lá foi. Talvez possamos falar do que já lá vai, que às vezes ainda dói. Da coragem esquecida que já se perdeu, quem deixou por dizer foste tu ou fui eu. Da lembrança guardada num canto qualquer, da palavra apagada por não se entender, e dizer-te num gesto mais enternecido: sabes, eu também ando um bocado perdido. Vou preparar-te um jantar, com certeza, ser original. E vou escolher-te um bom vinho, tu sabes, nunca me saí mal. Vou falar-te das voltas que a vida trocou, das verdades que o tempo já entrelaçou, entre sonhos queimados, lançados ao vento, entre a cor de um sorriso e o tom de um lamento, e dizer-te de um sopro emburrado pela sorte, sabes, eu também ando um bocado sem norte. Olha, não fiz sobremesa, deixa lá, fica para outra vez. Vamos deixar mais um copo a falar dos quês e dos porquês. Uma história que nos apeteça lembrar, um episódio que nunca nos deu para contar, um segredo guardado pelo cair do pano, um encontro marcado no cais de um engano, e dizer-te na hora em que a voz fraquejar, sabes, eu também me apetece chorar. E vou chamar um táxi a hora para te levar a casa. Era suposto um de nós nesta altura ficar com a alma em brasa, mas a vida é assim, não aconteceu. Pouco importa dizer, foste tu ou fui eu. O que importa é o abraço que estava por dar. Há de haver uma próxima e mais um jantar, e dizer-te a sorrir, já passa das três, dorme bem. Quem sabe, um dia talvez, um dia talvez, um dia talvez, um dia talvez. Então ficamos para trás com a voz do Rogério Charras e agora ultimamente com Sebastião Antunes. E a música que eu te diria que também gostava muito para além desta era a balada do Desajeitado. Então agora vamos pôr ritmo nisto. Vamos ficar com a voz daquele agrupamento musical que se intitulou como A Fúria do Açúcar. Eu gosto é do verão. Eu também gosto muito do verão e certamente você também está aí que gosta das boas temperaturas, daquelas temperaturas mais elevadas para poder desfrutar da praia, se gostar de praia, claro, e por que não também um passeio pela serra, também é agradável. Depois então vamos ficar com Pedro Miguel, É Bom Demais Estar Contigo. E é assim que nós vamos prosseguindo o nosso programa, porque estamos quase também a chegar à reta final. Então, espero que vocês gostem desta seleção musical que eu estou a levar aqui assim. Também faço um desafio, só o fiz neste programa, para que você possa fazer uma seleção musical de 13 em 14 músicas, mandar os nomes dos artistas ou bandas e o nome da música, e eu tentarei arranjar daqui deste lado essas mesmas músicas e levar até si um programa elaborado também com a sua ajuda. Conto consigo, conto com a sua colaboração, com esse desafio que lancei, com a vossa contribuição. Para isso terá que enviar um e-mail para amador.leandro@gmail.com. Também pode enviar um e-mail, dizer de onde nos ouve e como é que acho que está este programa. Eu sou o Leandro Amador, aquele amigo que todas as semanas está aqui para levar até si uma hora de boa música feita aqui em Portugal. Então vamos à Fúria do Açúcar. Na primavera o amor anda no ar, na primavera os bichos andam no ar,

sei o que fazer. Vem, meu amor, vai ser tão bom poder ficar contigo. Quero abraçar-te sempre que preciso. Vamos viver apenas para nós dois. Vem, meu amor, vai ser tão bom acordar ao teu lado e no teu corpo ficar bem colado. Tudo que eu quero é ter o teu sabor. Já não dá tempo de ouvirmos a música na íntegra. Então, da minha parte, ficam aqui as minhas despedidas. Um forte abraço para todos que estiveram aí desse lado. Um bem-aja e 2 ou 8 dias estarei aqui com mais um Portugal Musical. Esteve na companhia de Leandro Amador, que teve muito prazer em fazer esta seleção musical para que você possa passar um pouco do seu tempo na companhia da boa música portuguesa. Então, já sabe, seja feliz e, acima de tudo, faça alguém feliz. São estes votos, em meu nome e em nome desta rádio, para si e para todos quantos nos escutam e que nos seguem semana após semana ou diariamente com aqueles programas que você tem na sua eleição. Então, até lá, um beijo e boa semana para todos que estão aí desse lado.